do crime. Era suspeito de chefiar um grupo de policiais e ex-policiais. Mais de 70 cápsulas de munição de 5 armas diferentes. Crime bárbaro à luz do dia em Curitiba. A ação do assassino foi flagrada por uma câmera. Um alerta. A cena é chocante. A cena é chocante. Ela está de luto. Ele foi morto com 34 tiros. Para a polícia, uma execução.